dia 3 de julho na história. 1928. A primeira transmissão mundial de uma televisão em cores foi feita em Londres, na Inglaterra. 1971. Jim Morrison, líder da banda The Doors, foi encontrado morto na banheira de um apartamento alugado em Paris. Ele tinha 27 anos. 1987. O nazista Klaus Barbie, conhecido como Açougueiro de Lyon, foi condenado à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. 1988. Um navio de guerra americano confundiu um jato de passageiros iraniano com um caça e derrubou o avião, matando 290 pessoas. 1996. Boris Yeltsin foi reeleito presidente da Rússia. Ele foi o primeiro governante eleito depois da dissolução da União Soviética. Esses são os fatos que fizeram o dia 3 de julho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.